Dificilmente nós nos dispomos a ir comer fora, a ir a um restaurante para jantar ou para almoçar, num dia que a gente está sem fome, né? Ou com muito pouco apetite, que a gente não vai investir em nada, né? Geralmente a gente, no domingo que vai almoçar fora, a gente até toma um café da manhã mais acanhado, mais leve, para sobrar espaço para o almoço e vice-versa quando vamos jantar também. Por falar em janta, eu espero que o cheirinho da sopa de capelete que o pessoal está fazendo lá na cantina não desvie a sua atenção do culto, viu? Mas vocês estão convidados a tomar uma sopa de capelete no final. Não estou ganhando nada pelo comercial, mas por um gesto de fraternidade estou dizendo. Eu vou. Mas eu fico pensando que quando nós viemos participar do culto, a gente vem para um banquete. E eu fico pensando nas muitas vezes que você e eu temos vindo a esse banquete sem nenhum apetite. Algumas pessoas comeram de um cardápio tão variado durante a semana que elas já chegam aqui, mesmo no terreno do espírito, meio enfastiadas. Ainda mais que hoje a televisão está todo o tempo colocando dentro da nossa casa programas, há livros, há uma série de recursos que não haviam no passado. E é muito fácil de você chegar aqui ou enfastiado espiritualmente ou sem nenhum apetite, sem nenhuma vontade de comer. E eu queria desafiá-lo a pedir fome a Deus. Queria desafiá-lo a pedir apetite a Deus. É bom orarmos pelo pregador, orarmos pelos que estão ministrando a palavra, mas uma coisa que nós devemos realmente desenvolver é essa capacidade de orar por nós. Quando nos assentamos aqui no templo e viemos buscar a presença de Deus, eu queria que você, por um momento, fosse egocêntrico e orasse por você. Pedisse ao Senhor que dispusesse seu coração, a sua mente, para acolher, para receber a palavra que nós cremos que virá do Senhor para o coração e para a mente de todos nós, certo? Curva a sua cabeça, tem um momento de orar por você. Papai, nós temos pedido ao Senhor que fale conosco. Por favor, ouve esta oração e dá-nos pão espiritual. Vivemos num mundo conturbado, estaremos começando uma nova semana, os desafios e as pressões são imensos lá fora. Precisamos de Ti. Enche-nos com Teu Espírito e dá-nos a graça de viver um momento especial esta noite, um banquete espiritual. E dá-nos a graça de esta semana viver na dimensão da Tua graça, da alegria do Teu Espírito, para que haja em nós vida plena por meio de Cristo Jesus. Pois é no Seu nome que nós oramos. Amém. Eu tenho dito que, como nós estamos lidando hoje com uma diversidade muito grande de traduções da Bíblia, às vezes, quando a gente, o pregador lê a palavra, você tem uma versão na sua mão que não condiz muito com o texto que está sendo lido, e às vezes isso pode fazer a sua atenção ficar um pouco dispersa. Anote a referência bíblica para saber o fundamento do texto, mas, se você preferir, ouça a leitura que eu mesmo vou fazer em João capítulo 5, dos versos 1 a 11. A cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes pavilhões jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porque um anjo descia em certo tempo, agitando a água. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo já há 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu desço, desce outro antes de mim. E então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. Era dia de sábado quando isto ocorreu. Por isso, os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado, e no dia de sábado não te é lícito carregar o teu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles ainda: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E ainda o versículo 13: mas o que fora curado nem sabia com quem ele era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. É impressionante como a palavra de Deus desce a minúcias e relata de uma maneira tão rica eventos como este, que numa leitura mais atenta, numa leitura mais detalhada, a impressão que nós temos é que está passando diante dos nossos olhos, né? Quase parece que a gente está ali vendo o que está acontecendo. Essa mensagem é uma mensagem inspirada numa meditação que eu fiz num pequeno guia devocional diário chamado Pão Diário. Talvez até alguns de vocês já tenham lido esse devocional. Foi através de uma daquelas meditações que o Senhor me deu esta palavra que eu divido com vocês. Eu tenho muita dificuldade com a americanização do nosso idioma. Eu não sei por que a gente compra um aparelho de DVD fabricado no Brasil e a gente tem que apertar uma tecla chamada stop e outra chamada play, outra review. Quando nós estamos no Brasil, o aparelho não foi importado, né? Não chegou de outro lugar, ele foi feito aqui, é produto nacional. Isso só para citar que nós sabemos que a língua que domina o mundo é o inglês, embora não seja a língua mais falada no mundo, né? Eu tenho um pouco de desconforto cultural com isso. Mas fiquei pensando que a maior parte da vida das pessoas está entre o stop e o play. E que a gente precisava rever um pouco esses dois conceitos na nossa vida. O play, o pause, o stop, na dimensão e na tecnologia e na vida. Quero apresentar-lhes um homem que apertou a tecla errada na vida. Quando a gente aperta o pause, a imagem congela, né? Quando a gente aperta o stop, ela desaparece. Quando a gente aperta o play, pressupõe-se que vamos continuar a visualização. Esse homem sobre quem nós acabamos de ler, foi um homem que apertou a tecla errada na vida. Ele tinha a vida congelada, congelou a visão da sua própria vida. O texto nos diz que ele estava à beira do poço de Betesda, em Jerusalém. Uns detalhes interessantes: haviam 5 pavilhões nesse poço, 5 galpões grandes, e lá estavam pessoas enfermas. Era um ambulatório, aquele poço. E as pessoas acreditavam, talvez, na dimensão da cura daquelas águas ou do exercício espiritual de um evento tremendo que acontecia naquelas águas lá. Não me peçam para explicar, porque eu também não sei. Eu só sei que o texto diz que lá havia 5 pavilhões cheios de enfermos de toda sorte. Havia pessoas com várias dimensões de doença. Portanto, lá era um cenário de dores. E o texto diz que esse homem estava por lá e que ele estava doente há 38 anos. Olha, um bocado de tempo, 38 anos, né? Ele estava esperando que alguém o ajudasse a entrar na água. Porque, segundo o texto bíblico, isso que eu disse para você, não me pergunte por quê, porque eu também não sei. Se alguém descobriu, já me conte. Como é que era essa história do anjo que aparecia e movia as águas, e quando ele fazia isso, as águas adquiriam uma dimensão terapêutica, e o primeiro que entrasse era curado das suas enfermidades. Devia ser um jogo de empurra, devia acontecer um tumulto pior do que fila para comprar um produto em escassez. Mas a verdade é que é essa cena que a palavra de Deus descreve. Mas quem era este homem? Para entendermos um pouco mais do que Deus quer falar conosco, precisamos vasculhar um pouquinho a história deste ilustre senhor, de quem nem sabemos sequer o nome. Eu o interpreto como um homem que aplicou a tecla errada. Ele, em vez de apertar o play, apertou o pause. Ele já não sabia o que realmente ele queria da vida. Hoje, há multidões nessas condições. Ele não tinha nem consciência do que ele buscava, que, na verdade, buscava a cura para a sua paralisia física, porque essa mesma paralisia física da qual ele estava cometido já estava atingindo a sua alma. Olha como é que ele reage. O seu foco não era mais a cura. O seu foco era a sua impossibilidade diante do evento que se lhe propunha. E ele então começa a fazer aquilo que você às vezes faz, aquilo que eu já fiz algumas vezes na vida e aquilo que uma parcela significativa de seres humanos faz. Ele começa a responsabilizar os outros pelo seu problema. Quando ele é confrontado com a cura, ele podia ir imediatamente: eu quero ser, eu quero sim. Mas ele não toma essa iniciativa, e isso revela que o seu foco não estava mais na sua cura, mas na sua impossibilidade de um exercício que ele cria que era fundamental. E ele começa a reclamar e a responsabilizar, porque uns correm na minha frente, uns chegam antes de mim. Não contente de falar dessa turma, ele diz: porque ninguém me ajuda, ninguém tem compaixão de mim, ninguém me pega para colocar lá no lugar certo, na fila da restauração. Este homem apertou o pause. Ele congelou a sua imagem. Ele estaria 38 anos querendo uma oportunidade, e ao invés de pensar na possibilidade da cura, ele está pensando na impossibilidade do exercício que levaria à cura. Coitadinho de mim. Ele estava tomado de uma crise do que os psicólogos chamam de minusvalia. E nem liga para mim, ninguém gosta de mim, eu sou um pobre coitado. E se você quer se enfiar num buraco do qual dificilmente o ser humano sai, entre nesse tipo de postura na vida. Aperta o pause. Ninguém me ama, ninguém me quer. Esse homem estava vivendo uma crise de uma paralisia que já não estava mais só nos seus membros físicos. Estava também nos seus anseios, estava na sua alma, estava na sua capacidade de reagir. Dentro desse processo há um encontro com Jesus. Jesus aparece, entra lá nesse tanque de Betesda, contempla aquela multidão de pessoas enfermas em busca de cura, mas por um motivo que eu também não sei explicar, é a ele que Jesus se dirige. Quais são as consequências deste encontro dele com Jesus? Perguntado por Jesus sobre sua aspiração por cura, outra vez ele revela que estava totalmente desfocado e com a tecla errada apertada. A imagem da sua vida estava congelada, porque ele se restringiu a lamentar as circunstâncias ao invés de responder adequadamente a pergunta que lhe fora feita. A palavra de Jesus foi uma palavra direta, foi uma palavra confrontadora, e não levou em conta a murmuração dele. Ele fez todo aquele discurso: eu não posso, não consigo, o anjo fica assim, dá pressa, não dá, ninguém me ajuda, eu fico aqui, eu estou mal. Jesus ouviu isso e não deu a menor bola para ele. Jesus foi ao cerne da questão: o que é que você quer? O que é que você precisa? A nossa vida não pode ser modelada sobre o que os outros querem nos dar, sobre a percepção que os outros têm das nossas necessidades. A percepção tem que estar em nós. A compreensão, as escolhas têm de partir do nosso foco e não do foco dos outros. Não dá para auxiliar alguém a superar uma dor, um sofrimento, uma angústia que nem ele consegue precisar. Um dos trabalhos que nós podemos fazer num aconselhamento terapêutico é conscientizar a pessoa de qual é o seu problema real e dizer para ela que nós não podemos fazer nada para ela sem que ela tome a diretriz da sua própria história. Que nós não podemos ajudá-la, nós não podemos fazer aquilo que cabe a ela fazer. Esse homem estava detido na impossibilidade da sua cura, não na necessidade, no foco da sua enfermidade. Depois de toda esta murmuração, Jesus o leva ao foco da sua história. O seu problema não é o anjo, o seu problema não é que hora que a água mexe, o seu problema não é que o pessoal corre na sua frente, o seu problema não é que ninguém lhe ajuda. O problema é que você está aqui 30 anos sentado e você ainda não sabe exatamente o que é que você quer, qual é a sua necessidade. E então, o Senhor lhe dá essa palavra de diretiva: levanta! E não disse assim: quando o pessoal ver você levantar, uma outra turma vai vir e vai ajudar e vai carregar a cama. Não diz: levanta, pega a cama, coloca sobre os ombros e anda. Ou seja, a cura tem que ter a participação do ser humano. A cura de qualquer processo, seja das nossas deficiências físicas, seja das nossas patologias emocionais, seja dos nossos conflitos espirituais, a cura está em nós, pela ação do poder de Deus. E Deus não prescinde da participação do ser humano. Deus não prescinde do fato de que você seja consciente das suas necessidades e que você dê passos na direção de vê-las supridas. Pelo seu poder, sim, mas não de uma maneira alienada ou alienante, mas de uma maneira responsável. Homem, levanta. Levanta, homem, sentadinho aí chorando, a cura não vai chegar nunca para você. E eu quero lhe dizer mais: eu sou aquele que é capaz de curá-lo, sem que você tenha que descer ao tanque. Eu sou o Senhor desta água, este anjo é meu servo, eu sou aquele que pode te curar, sem que ninguém lhe dê lugar na vila da desgraça. Eu sou alguém que pode curar você sem que ninguém se aproxime aqui para ajudar você a levantar. Eu sou a suficiência da sua vida. Isso não significa que nós não possamos e não devemos assumir uma esperança de que não queremos ajuda de ninguém, de sermos independentes. Não era esse o princípio que o Senhor Jesus estava focando. O princípio é: para de choramingar, para de reclamar, para de murmurar que você vai passar mais 38 anos sentado aí e vai morrer cansado de tanto ver o anjo descer e mexer na água e sem ser atingido pela cura. E quando Jesus fala isso, agora o homem é levado a uma mudança de postura e ele conseguiu tirar o dedo do pause e apertar o play. A vida recomeça, as coisas começam a acontecer e age por si mesmo. O que antes lhe era totalmente impossível, agora lhe é possível. O Espírito Santo de Deus é a minha possibilidade. Ele é a sua possibilidade. E agora, mediante a palavra de Jesus, ele começa a fazer o que lhe fora ordenado. O que, quem sabe, ele até já podia ter feito antes. E agora ele toma a iniciativa e ele se levanta e anda. Ele já não depende da vontade dos outros, porque ele readquiriu a sua própria vontade. Ele já não depende mais de ajuda, porque ele está consciente de qual é realmente o foco do seu problema. Ele volta outra vez a ver a sua história continuar e a não ter a sua história de vida congelada por uma imagem na qual ele repetia diariamente: ninguém me ajuda, ninguém se preocupa comigo. Eu imagino esse homem fazendo disso uma ladainha. Eu imagino desse homem fazendo uma confissão narcotizante que o deixava cada vez mais enfermo, não na paralisia do físico, mas na paralisia dos seus sentimentos e das suas emoções, porque eu acho que cada vez que o tal do anjo baixava na água e mexia, e era aquele tumulto, sai da frente, ele dizia para ele: eu não posso, comigo não, eu não tenho ninguém, eu sou um miserável, a mim ninguém ajuda. Agora já pensou, camarada, repetindo isso várias vezes por dia, por 38 anos? Ele era um poço de doença emocional. Sua paralisia invisível era profundamente mais trágica do que a sua paralisia física. Nesses tempos aparecem muito na internet algumas histórias, alguns exemplos de pessoas deficientes físicas que são mais plenas do que muitas pessoas plenas fisicamente. A paralisia interior mata. E o que é pior, mata em vida. É duro para uma pessoa ser condenada à vida. É muito pior ser condenado à vida sem sentido, sem valor, sem propósito, sem esperança, do que ser condenado à morte. Ah, agora aconteceu uma coisa maravilhosa: descongelou a imagem da vida, soltou o pause e apertou o play. E o foco da sua vida agora mostra esperança, voltando sim a ser o sujeito da sua história e não o objeto dela. Levante-se, pegue a sua cama e vá embora. Vá em direção à vida que estava no pause há 38 anos. E navega no play da graça. Deixa a sua história continuar. Deixa a sua história prosseguir. Porque há muito de Deus ainda reservado para você. Volte a sonhar. Volte a confiar em si mesmo e na vida. Deixe de lado a repreensão dos fariseus, que sempre estão por aí dizendo para eu que quero reagir, dizendo para eu que quero vida. Estão dizendo para mim: para, porque hoje é sábado. Hoje não é dia de glorificar. Hoje não é dia de louvar. Hoje não é dia disso, hoje não é dia daquilo. Para, porque hoje é sábado. E o sábado é a inércia do ser humano, vendo um Deus contemplativo, vendo um Deus que a si mesmo se delimita espaços, dias e horas. para agir como Deus, sem considerar a sua soberania. Em todo o tempo existem fariseus. E o sábado continua ainda, mesmo depois de 2000 anos de cristianismo, o sábado continua a ser motivo de celeuma. E os apologéticos adoram este tema. Mas o nosso amigo levou uma boa saculejada com o confronto de Jesus. Agora ele nem estava aí mais para o que os fariseus diziam. E quando os fariseus começaram a incomodá-lo, porque já estava andando, ele deve ter pensado: engraçado, eu estou aqui há 38 anos, daquela lamúria toda, ninguém me viu. Agora que eu estou andando, ele diz: olha lá, aquele cara estava aqui há tanto tempo, ele está andando, ninguém viu isso. O zelo farisaico estava dizendo: hoje não é dia, hoje não é dia. Por 38 anos ele estava na miséria e ninguém o notou. Na hora que ele foi liberto e reencontrou a sua história, assumiu o rumo da sua história, aí ele foi notado como alguém que estava em transgressão. Acontece isso hoje? Acontece? Vocês já perceberam que às vezes quando a gente está exatamente no processo de cura, de emancipação, na graça da vida, gente que nunca tinha nos notado começa a nos notar e para dizer: hoje não é dia, esse não é o tempo, esta não é a hora. O encontro de Jesus lhe permitiu reassumir a sua história, e é por causa disso que aqui nós estamos diante de um novo homem. Eu fico pensando, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, amanhã e sempre. Você crê nisso? Ou você tem um Deus aposentado? Aquela religião que prega um Deus barbudo, ancião, meio senil até, nem fez quanto coça assim a barba, mas está por fora de tudo que acontece no mundo. Há uma religiosidade que é senil, que acredita no Deus assim. Fique lá quietinho, mas não incomoda ele, ele está cochilando agora. A palavra de Deus diz: não cochila nem dorme aquele que te guarda. Está 24 horas por dia atento a você e atento às suas necessidades. Queridos, essa história falou muito comigo. Eu não sei como você está e dou graças a Deus porque não sei. Porque aí ninguém pode dizer: isso foi uma mensagem encomendada. Não, eu não sei. Eu não sei há quanto tempo você está parado olhando, esperando que algum anjo entre e mexa a água da sua vida. Não sei. Não sei. Eu não sei há quanto tempo faz que você soltou as rédeas da sua vida e permitiu que elas sejam puxadas por outros. Por outras pessoas, por outras circunstâncias. Não sei há quanto tempo você está no seu cantinho choramingando e dizendo: ninguém me ajuda. Ninguém olha para mim, ninguém presta atenção em mim. Eu não sei quanto tempo faz que você perdeu o foco do seu real problema e está lidando com problemas periféricos, mas não com o seu problema real. Eu não sei há quanto tempo já, quanto tempo passou desde que você apertou a tecla errada. E a imagem da sua vida, a história da sua vida está congelada. Urge saber diferenciar entre stop, pause e play. No domínio da graça, descongelar a imagem, apertar o play e deixar a obra de Deus prosseguir vitoriosa na sua vida. Permitir que Deus o conduza à plenitude da vida para a qual Ele salvou você. Sair dessa vivência doente, que sempre responsabiliza os outros por aquilo que não dá certo. Sair desse quadro patológico de justificar sempre que os outros falharam e por isso você não tem tido as condições de superar as suas próprias dores e as suas próprias dificuldades. Na verdade, o que eu quero lhe dizer hoje em nome de Jesus é: assuma a sua vida. Assuma a sua história. Permita que o vento da graça de Deus o mova, o conduza a uma vida vitoriosa, não sem pressões, porque isso ainda existe, mas a uma vida vitoriosa no meio das lutas, a uma vida de sanidade emocional. Os consultórios terapêuticos estão abarrotados de gente que em pouco tempo morrerão se não forem tratadas, porque o nosso corpo costuma gritar as dores que a nossa alma se nega a gemer. Guardem isso. Nosso corpo costuma gritar as dores que a nossa alma se nega a gemer. E nessa noite, aqui não tem nenhum pavilhão, mas provavelmente há entre nós muitos feridos, muitas pessoas precisando de cura. Provavelmente há entre nós, se Deus não ia mandar falar isso, não houvesse, que ele não é inconsequente. Provavelmente há entre nós pessoas que estão há muito tempo com a história da sua vida congelada. Não saio disso. Vai ano, entra ano, vai ano, entra ano. E a sua história de vida não muda. E você vai sendo movido por outros, vai sendo movido por circunstâncias. E o tempo está passando. E a cura não chega. Outros se metem na sua frente. Outros estão curados e você não. O anjo deve ter dormido, porque faz tempo que ele não mexe na água. Mas eu queria lhe dizer que aquele Cristo que entrou lá e que confrontou aquele homem que disse, solta o pause e aperta o play, é o mesmo que está aqui hoje, olhando para nós, nos convidando a uma vida de possibilidade, a uma vida de plenitude, e dizendo, é em mim que está a provisão de todas as suas dores. É em mim que está a sua possibilidade. Não é nessa igreja, não é nem sequer no cristianismo, que sem Cristo é nada. É em mim, disse Jesus, eu vim para que vocês tenham vida. E para que vocês tenham vida em abundância. Amém? Curve a sua cabeça. Senhor, meus irmãos estão aqui. Eu estou aqui. E eu queria te louvar, porque o Senhor nos conhece e o Senhor nos vê. Eu queria te louvar, porque o Senhor está agora passeando com o seu Espírito. E não há nada aqui em mim ou em qualquer destes meus queridos irmãos que possa ser escondido de ti. Para onde fugiremos, Senhor? Para onde nos ausentaremos da tua face? Nós não podemos. Mas, Pai, eu creio que a tua palavra é a verdade. Eu creio que esta noite, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor quer remover fardos. Eu creio que o Senhor quer aliviar a carga dos nossos ombros. Eu creio, Pai, que o Senhor está entre nós. E eu creio na tua palavra que diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre. Por isso, querido e amado Pai, opera com teu Espírito entre nós. Ah, Deus, se há pessoas aqui, eu creio que há, que estão com a história da sua vida congelada, que apertaram o pause e nem se aperceberam disso, vem, Deus, vem destravar essa tecla e vem, Senhor, com tua mão santa, levá-los a apertar o play. E a continuar a viver a vida em direção aos sonhos que tu tens para cada pessoa. Senhor, revela-te a cada um dos meus amados como a sua possibilidade. Revela-te, Senhor, de que para ti não há impossíveis em qualquer uma das tuas promessas. E que essa seja uma noite de graça. Que esta seja uma noite em que o teu Espírito efetua aquilo que obra humana não pode fazer. Obrigado por teu Espírito aqui, Pai. Assim como estamos, de cabeça curvada, eu sou inimigo de apelos emocionais. Mas Você orou por você hoje. Você pediu que Deus falasse com você. E a minha pergunta é, ele falou? Ele falou? Deus respondeu a sua oração? Se você pode dizer sim, eu quero que você fique de pé, onde você está. Para vocês lá na galeria também. Pode acontecer de Deus ter falado com você algo que você não gostou de ouvir. Algo que mexe com você, que tira você da zona de conforto, do comodismo. Se é isso, por favor, fique de pé. Porque uma coisa é dizer, Deus não me disse nada. Outra coisa é dizer, Deus me disse algo que eu não quero ouvir. E isso pode ter consequências muito desagradáveis na vida. Porque você orou pedindo a Deus que falasse com você. Por isso, antes de orar, se há mais qualquer pessoa com quem Deus falou essa noite, mesmo que tenha sido algo diferente do que você esperava ouvir, fique de pé. Vamos louvar a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus, aquele que fala, aquele que testifica no nosso espírito. Senhor Deus, a tua palavra é a verdade. Obrigado. Eu creio que o Senhor falou com todos, falou comigo. Eu creio que o que o Senhor falou com alguns os leva a se colocar de pé agora. Obrigado por tua suficiência para cada paralisia da vida. Livra-nos, Deus, dessa atitude de murmuração. Livra-nos dessa atitude de culpar os outros e as circunstâncias, porque a vida não flui. Ajuda-nos, Senhor, a assumir o rumo da nossa história, guiados por tua graça, prontos para fazer o que nos compete fazer. E que isso seja cura para as nossas vidas, testemunho e glória para o teu nome. Eu quero ser, Senhor amado, como um barro nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Só mais uma vez, todos podem cantar. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. a paz do Senhor permaneça com vocês. Amém.